5, deixa a via para 216, altitude 0 no 4, autorizado o sinal do procedimento LA 6 de Rio, altitude 0 no 4, sistema do ar. Oi, boa noite, Azul 4236. Azul 4236, boa noite. Observa a situação, é bom de DSA, minha nova 014. Eu tô querendo ver a foto da 3815, boa noite. Controle Salvador, boa noite, tá 3815, São 1, cruza 1600. É 3285, contato radar. Gostaria de dizer 340, após 2006, vou direto para a mesa. Após 2006, Leda, tiro para 340, tá 3285. frequência 128 decimal 35, antena 125 decimal 11. Boa noite. É? 10, eu tenho que meter no 0 no 4. Autorizado ele é o 16, eu passo sobre o 0. Autorizado o posto. 470, autoridade MA-73, repórter estabilidade. Jéssica, mantendo frequência 1118 do sinal 95. O centro 3197 decolado, o meio que está no controle, 208. 208, agora, o centro 3197. Corre, Salvador, boa noite, 1970, estabilizado, 23, roda. Voo autorizado, sinal 0, 0 graus, 09. Livre com 00, 09. 0, mais uma vez? É 070 graus, 10 máximo, 970. Muito obrigado. Azul 4980. Azul 4980, contato radar na decolagem, que fazia sair da PUCA número 350. Via PUCA 350, Azul. a identificação dessa via chegada por mais de 1 até 2010. Ajuste de altímetro no 0 no 5. Gostaria de chegar a Bonés de Uno para 2010, a gente já tinha transmissão.